tudo, tudo aquilo que é seu. Você tem tudo, tudo que já morreu. Você tem tudo, mas eu sou muito mais eu. Eu tenho minha mente, eu tenho minha mente. Eu tenho minha vida em momentos vividos. Eu tenho caminhos, velhos amigos. Eu tenho luar, o vento no mar. Eu tenho lugar onde coloco meu corpo pra descansar. E eu tenho tanto e não tenho nada, pois nada importa se nada eu criar. Tantos desafios, eu tenho um fio a desenrolar. Eu tenho minha vida, eu tenho minha morte. Eu tenho minha sorte, eu tenho meu lar. Onde eu for parar, eu tenho poesia e tanta canção que quero cantar. E eu tenho minha arte em qualquer parte. Eu tenho minha arte em qualquer parte. E acima de tudo, eu tenho amor. E acima de tudo, eu tenho amor. E acima de tudo, eu tenho o número 12.